compositor me disse que eu cantasse distraidamente essa canção. Que eu cantasse como se o vento soprasse pela boca, vindo do pulmão. E que eu ficasse ao lado pra escutar o vento jogando as palavras pelo ar. O compositor me disse que eu cantasse ligada no vento, sem para as coisas que ele quis dizer, que eu não pensasse em mim nem em você, que eu cantasse distraidamente como bate o coração, e que eu parasse aqui.